verdade, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor.